E galera, começa agora mais uma edição do Yopinan Shibun, edição número 130. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi! E essa é a segunda vez que a gente está gravando. A primeira vez eu vacilei, eu perdi meu áudio. Yay. Então, vocês iam ter uma edição sobre Black Mirror, né? Que era que eu tinha combinado outra vez. Só que a gente gravou sobre Black Mirror e eu perdi o áudio. Então eu não tô afim de gravar de novo sobre Black Mirror, então não vai ser sobre Black Mirror. No futuro a gente fala de novo de Black Mirror. É, e falou várias vezes Black Mirror já. Aí, tá vendo? Então, na edição de hoje a gente vai falar sobre algumas notícias. Vamos falar de duas premiações e de uma outra noticiazinha. E vamos aproveitar porque depois dessa edição só tem mais uma no ano. Depois vai ter férias e a gente volta só em janeiro. E como a última edição do ano geralmente a gente faz falando sobre o que aconteceu no ano de interessante na cultura visual. Então, é melhor a gente falar de notícias agora. Foi essa a minha lógica. E desculpa pra não falar de Black Mirror de novo. Enfim. É justo. É o famoso podcast é meu, foda-se. Mas enfim. Luke, tenho uma dúvida pra você. Vamos ver. Na verdade é uma dúvida e um extravasamento, que eu preciso extravasar, mostrar quão idiota eu sou. Você alguma vez já foi numa banca comprar um quadrinho e você comprou o quadrinho errado? Pensando que era outra coisa. Como assim? Eu sei que tem o caso do Fruits Basket, por exemplo, e o Indio Sanctuary. Como assim? Mas é porque é o seguinte, hoje eu estava, fui assistir filme, né, como já é de costume, tô gravando no final de semana eu geralmente vou assistir filme. E lá no shopping, onde geralmente eu vou assistir filme, tem uma espécie de banca que eu sempre vou lá ver se tem alguma coisa nova pra eu comprar de quadrinho, geralmente das coisas que eu coleciono. Então, o que acontece? Eu cheguei lá, tava passando, vi lá, uma caixa muito interessante, que dizia ter 3 revistas e custar R$15, e tinha um nome bem estampado grande, Hellraiser. Aí eu pensei, pô, vou comprar, tava sempre a fim de ler isso aqui, vou comprar. Beleza, comprei junto com ele a edição 5 do Fullmetal Alchemist, e comprei o quadrinho, é o primeiro compilado do Lois Clark, dos 952. O Lois Clark, ele é havaiano? Pois era, legal. Esse da hora, hein? Mas não, mas falam muito bem, né? É um dos poucos quadrinhos do Super-Homem, do 952, falam bem, e ele é a base pro Super-Homem do Rebirth, né? Porque é o seguinte, nos 952 tem o Super-Homem, que é o Super-Homem lá do Morrison, e tem o Super-Homem do Lois Clark, que é o Super-Homem de outra terra. Cara, ele é baiano. Só que... fala pra mim, você não me... Não, ele tem barba, ele porra. Tem que ser de outra barba. Terra, cara, ele tem que ser havaiano. Ele tá errado. Não, ele não é havaiano não, cara, ele tem barba. Mas eu vou explicar o porquê. É que eu disse que ele vem de outra terra. Inclusive é a relação dele com a Lois, com o filho dele, né, com o Jonathan. Mas enfim, ele veio de outra terra, só que dentro do Rebirth... Esse Super-Homem que veio da outra terra, ele é o Super-Homem clássico, e não o Super-Homem dos 952. Então, dentro do Rebirth, qual foi a jogada que a DC fez? Ela disse que o outro Super-Homem, que desapareceu, morreu, seja lá o que foi, num processo aí, não era o verdadeiro Super-Homem dessa terra. E, na verdade, o verdadeiro Super-Homem dessa terra é o Super-Homem do Lois Clark. Caraca, hein? O outro é que deveria ser o Super-Homem havaiano. Parabéns, DC, é muito bom. Mas enfim, então, ok, aí você me pergunta, ok, mas qual o problema, Vlásio? Então, o primeiro problema é o Fullmetal Alchemist 5 eu já tinha comprado, então de novo eu comprei parabéns. Uma edição repetida, que merda, parabéns, né? Parabéns, capas são tudo iguais. Tudo bem, isso já aconteceu, não, eu sempre pego e olho assim, será que eu comprei esse, será que eu não comprei, será que eu não comprei? Acho que não, aí vou. Às vezes eu digo, acho que sim, não compro. Mas enfim, o problema não é esse. O problema é que, você lembra que eu comecei a falar que eu vim um combo com 3 revistas do Hellraiser e disse que eu queria comprar, porque fazia muito tempo que eu queria ver? Você já deve imaginar qual foi a merda. Mas enfim, eu não queria ler Hellraiser, eu queria ler Hellblazer. Tudo bem, acontece. Então eu comprei a porra do quadrinho errado. Acontece nas melhores famílias. Você vê promoção e você... promoção, né? Então eu vou ver Hellraiser, ver se é interessante, sei do que se trata, tá? Ele cria o inferno, né? Ele é o cara... É, mais ou menos ele isso. É um... E, bem, eu vou ler. Se eu não gostar, eu vou vender no sebo. Basicamente isso. Aí a minha pergunta é, você, Carlos, você já teve... Tem alguma história de quadrinho que você comprou errado? Cara, futebol básico, eu já falei. Já era? Mas só isso, de futebol básico só. Depois de crescido, eu não cheguei a comprar... E Angel Sanctuary... também, né? Sanctuary, mas esse Sanctuary não é que eu confundi, eu só achei que era outra história, né? É diferente. É um cara, um anjo com espada, muito louco. E... É, acontece, né? Mas o... Cara, sabe o que é pior? É que eles estão lançando agora, DC, o Constantine dos 952, né? Tudo mudaria se a porra do título da revista não fosse Constantine, e se Hellblazer, porque eu teria visto que tem uma revista chamada Hellblazer e que eu tava comprando um compilado chamado Hellraiser. É, tudo bem. Obrigado. Mas obrigado, esse... O meu problema é que eu compro o Lovely Complex da Panini e todas as capas pra mim são idênticas, assim. É a mesma coisa, uma da outra. É sempre o garoto ou a garota e eles estão numa pose genérica e um tá falando Lovely Complex. E eu sempre me confundo, cara. Eu sempre me confundo se eu comprei ou não comprei. Só que aí tem um esquema, né? Um esquema que a gente faz. A gente não compra uma revista sem antes verificar, né? Porque é, às vezes eu faço isso. É bem importante. Aí eu tenho desculpa por ter comprado. É porque às vezes eu faço, não verifico. Só que eu sei que essa edição já chegou há um tempo. Então pode ser que semana que vem não tenha mais. Eu não vou achar nunca mais essa porra. A não ser que eu vá correr atrás de alguma loja especializada. Essa é a desculpa. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu olho tipo... Não sei se eu comprei. Acho que semana que vem ainda vai estar aqui. Só que essa eu sabia que já estava há algum tempo aí. Acontece. E eu quero deixar bem claro que isso realmente acontece. Que às vezes chega o volume 1 e depois chega o volume 4. E você fica pensando, cadê o 2 e o 3? Ah, isso fora de São Paulo ou Rio de Janeiro é direto. Mas não deveria ser, cara. Ah, aí porque aqui tem um comic shop e pro comic shop sempre chega certinho. E por um acaso do destino, essa loja do shopping, ela recebe os do comic shop. Só que o senhor lá do comic shop não, nem sempre manda as edições interessantes. Obrigado. Porra, é foda. Calma, calma. Acontece. Tudo bem. Pelo menos eu só comprei um quadrinho repetido. De 20 conto. Caralho. Mas tudo bem. Que coisa triste. Que voz pesada. Né? Então, Lucas, aconteceu coisas na sua vida, hein? Cara, Black Friday, já chegou as coisas, né? Já chegou. Como é que tá aí? Na gravação anterior não tinha chegado, essa gravação chegou. Chegou 3 jogos. Olha aí. Eu quero deixar bem claro, pessoal, que não é como se a gente tivesse gravado há um tempão, tá? Faz 3 dias. É. Correios, né? Muito bom. Às vezes funciona. Mas chegou o Uncharted, o God of War, o The Last of Us, o Play 4 que eu comprei. Estou muito animado. Que como eu pulei a geração toda de Play 3, eu tô aproveitando todos esses Masters aí e tô pegando tudo pra jogar. Chegou também a Repetech, que, pô, ela é gigante, cara. Eu fiquei muito animado pra pegar pra ler. Eu tô lendo ela bem pouquinho. Mas é interessante o formato que ele foi feito pela editora. Que é a editora Quadrinhos na Companhia. Sei lá se é isso mesmo. É na Companhia, não é Quadrinhos e Companhia, não? Não, é Quadrinhos na Companhia. Só se for um NA, isso aqui. É isso aí. Não, é porque, se eu não me engano, o Scott Pilgrim foi pela Quadrinhos e Companhia. Tá escrito na Companhia na capa. Eu não sou então, analfabeto, não. Só se foi NA, se foi estilo dos caras, não sei. Mas, enfim, é bem legal o quadrinho. Se eu pudesse recomendar, assim, quem curtiu o Scott Pilgrim, é o mesmo estilo de narrativa. A protagonista é uma babaca, mas ela é muito divertida. Eu gosto bastante. Eu tinha começado a ler inglês, mas era muito grande a revista. Eu fiquei... Ó, sabe quando dá aquela preguicinha de ler inglês? É Quadrinhos na Companhia mesmo, você tá certo. Aí eu fiquei com uma preguicinha, acabei deixando pra lá. E... aproveitei a Black Friday e comprei, porque é um quadrinho que vale a pena ter. Eu quase comprei a edição que veio o pacote do Scott Pilgrim junto, mas eu tinha gastado bastante. Falei, deixa pra lá. Por que? Tu não tem Scott? Eu não tenho o Scott. Porra, as edições nacionais são muito boas, cara. São, mas... Eu quase... É que... Eu vou te falar que eu quase compro o primeiro do Brian O'Malley, só que todo mundo fala mal. Aí eu disse, não, foda-se. Eu... Porque não sei o que Cia. Eu gastei bastante, então eu preferi deixar pra próxima oportunidade. Sempre tem promoção na Amazon, então não tem muito problema. Você sabe qual é o problema que eu tenho? Como eu não moro na região sudeste, né? Então, você sempre, geralmente, compra na Amazon, você compra pra ter o frete grátis, né? Uhum. Pra região sudeste, o frete grátis é 100 reais. Pra região nordeste, é 150. Eita, porra. Acontece, então, cara. Morar na Bahia é complicado. Eu compro mais coisas. A Bahia é muito longe. Como a Amazon só serve pra comprar coisa compilada ou edições especiais, então tá de boa, são caras mesmo. Eu nunca uso pra comprar volume de mangá, por exemplo. Apesar de que eu quase compro o Eden dessa vez. Cara, eu não compraria volume de mangá também não pela Amazon. Coisa de maluco. Eu acho que o desconto vale tanto a pena assim, não. É, o único mangá que eu comprei foi importado pela Amazon. Então, que era um mangá de 800 páginas que tava custando 80 reais. Eu queria comprar uma light novel, tipo... No Game No Life, que no Daniel Pop não chega aqui, mas nem por um caralho, mas. Falam tão mal da tradução, só desanimou um pouco. Eu não achei tão ruim, não. Só que eu acho que você vai ficar irritado com o jeito como o cara escreve. Como assim? Não é tão boa, assim. A gente tem uma impressão meio diferente de Light Novel quando a gente vê o anime que é baseado na Light Novel. Cara, a narrativa... São duas narrativas completamente diferentes, tá? Por exemplo... Ah, mas eu li a Light Novel. Adoro as ideias... Eu sei mais ou menos o que ele escreve. Então tá. Mas, por exemplo, eu me impressionei muito quando eu comprei o Fate Zero aqui. Que eu tava a fim de comprar e tal. E eu acho um saco o jeito como ele escreve. Eu gosto muito das ideias dele, mas eu acho muito chato, cara. Eu parei de comprar o Fate Zero. Me mostraram... Por causa disso. Mostraram... Tem muito erro de revisão, essas coisas. É aquela coisa, né? Uhum. O pessoal tem preguiça de revisar mangá. Imagina revisar um livro, né? Complicado. Pois é. Mas enfim. Aqui não chegou meus quadrinhos, mas chegou o meu aspirador de pó. Pelo menos. Olha aí. É a Evilás vida adulta, né, cara? Black Friday comprou um aspirador de pó. Na vida adulta você quer equipamentos pra fazer o trabalho por você, cara. Eu vou te falar que eu quase tensionei comprar aquele aspirador de pó que fica dando sozinho no chão da casa. Cara, eu não acredito que aquilo... Eu só não comprei porque a minha mãe não ia aceitar, não consigo... e meu cachorro ia destruir aquele negócio. Eu não consigo acreditar que aquilo funcione legal assim, cara. Não é possível. É igual a airfryer. Essa porra é mentira. Mas airfryer é verdade, cara. Não, cara. É mentira. Eu tenho... Cara, você tem um airfryer e você sabe que é verdade e ainda acha que é mentira. É impossível, cara. É um ar. Pois é, cara. Mas enfim, é isso, pessoal. A gente vai então para as nossas notícias dessa edição. Warner quer criar serviço de streaming para DC. Aí rolou durante uma conferência com acionistas do CEO da Warner Bros. Kevin Tsuchihara declarou que o estúdio planeja criar um serviço de streaming. Caralho, tu falou de um jeito que parecia muito tava falando sushi, cara. Pode ser sushi também, velho. Tu sabe? É o Kevin Sushi. Eu quero um stream de sushi. Não, que eles vão fazer tipo um Netflix. O Netflix tem uma série lá do Mestre do Sushi, hein? Cara, eu tentei ver esse negócio, deu uma preguiça pra caralho. Assim, cara. O cara fala muito devagar. Sabe um que deu uma preguiça, cara? É muito chato, cara. É aquele do mascote, cara. Puta que pariu, que negócio chato. Mascote? Cara. É porque tem um negócio lá que eles fizeram especial falando sobre pessoas que se vestem de mascote pra clubes, né? Tinha tipo uma competição dos mascotes. Cara, é muito chato. Tipo, puta que pariu. Os caras que têm uma vida muito triste, né? É. Os mascotes. Pois é. Cara, mas enfim, continua. Parabéns, cara, que é mascote, cara. Eu não teria saco, não. Eu não também. Mas enfim, eles querem fazer um serviço estilo Netflix pra DC. O que é estranho, eu achei que poderia ser pra tudo quando eu peguei pra ler a notícia, né? Eu falei, ah, vamos fazer um serviço de streaming pra Warner só, né? Porque a Warner é uma puta de uma empresa gigante. Ah, não. Parece que é só pra DC, é isso mesmo, Jaws? Então, aparentemente vai começar sendo só pra DC. Mas se esse negócio rolar, provavelmente vai ser pra séries da Warner também. Mas enfim, isso, você assinaria, Vlas, serviço desse? Só explicando, Luke, é que é o seguinte, não é que é só pra DC, é que a DC seria o primeiro. A primeira coisa que ele ia colocar lá pra teste essas coisas da DC, entendeu? Aí tipo botar o Zack Snyder pra dirigir sim, o universo sim. deles, pra testar. É, tipo isso. Sim, eu assinaria. Eu assinaria porque eu tô brigando com o Netflix e ele não colocou Young Justice até agora. Eu tô mal no cu. Eu quero rever essa porra. Ah, quando sair a próxima temporada, eles devem botar. Ou eles vão fazer igual Hora de Aventura e vão lançar só ela e foda-se. Mas é foda porque essa porra tá no Netflix americano há um tempão. E essa. Ah, que dó. É, aquelas coisas, né? Muda a legislação de país pra país, tem que negociar de novo. Ah, tá bom. Mas sim, eu assinaria pra ver coisas da DC, cara. Até porque isso daria a possibilidade de eles criarem séries para esse tipo de plataforma e não só pro CW. O que me deixaria muito feliz. Vale deixar claro que saiu até uma notícia aí que a Warner talvez está interessada em fazer talvez uma série para o Netflix aí de super-herói. Olha aí. Não sei de quem. Olha aí. Liga da Justiça Go. Oh, não, pelo amor de Deus, não. cara, é legal que Teen Titans Go, cara. De vez em quando eu tô na sala, aí eu vou e assisto. Cara, tem um episódio de Teen Titans Go que eu vi recentemente, que é sobre o único fã da face da Terra que é fã dele. Que não é fã dele, ele é fã dos antigos Teen Titans, só que ele não odeia eles. Então, ele é o único fã deles. E eles passam o episódio todo tentando fazer coisas boas pro fã dele. Porque se ele desaparecer ninguém, e ele não tiver mais, eles não tiverem mais fãs, então toda a equipe desaparece. Então, você vê, tipo, eles sabem que são ruins e o negócio continua sendo lançado. Cara, isso dá uma raiva. Porra. Cara, eu não sei se é verdade, tá? Eu não vi o episódio. Mas o cara comentando que tem um episódio que o Trigon, o pai da Ravenna, ele aparece pro Dia de Ação de Graças e começa a transformar as pessoas em perus. Sim. E ele transforma o Batman em peru e parece que eles vão comer o Batman. É verdade. Parabéns. O Trigon aparece e transforma todo mundo em peru, só que a Ravenna pede pra não transformar os amigos dela em peru. Aí o Batman aparece, então ele transforma o Batman em peru. É isso aí, termina o episódio. Bom, parabéns aí pros caras. Bom. Coitado, Batman. Cara, tem um episódio. Cara, você tem ideia, cara? Tem um episódio que cruzou com as meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas ficam pé da vida, porque eles são tudo menos super-heróis, cara. Então, eles caem no plano do macaco louco de um jeito absurdo, cara. É muito idiota. É justo. Meu Deus, cara. Eu não entendo. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas desculpa, eu não entendo. Eu não entendo por quê. Eles próprios não sabem por quê, imagina a gente. Mas enfim, vai que a DC consegue fazer e como sempre a Marvel copia. Olha se aí. Se a Marvel fizesse um pra isso, cara, você assinaria? Não adianta, porque eles fizeram um contrato com a... Qual o nome? Com a Netflix. E se a Disney comprasse Netflix? Aí ia ser da hora, hein? Ah, não vai acontecer. Ia ser da hora entre aspas, né? Porque tem um monte de empresa que tirar o conteúdo de lá, né? É, normal. Já tiram, já. Pois é. Aí você nunca mais ia ver Hora de Aventura mesmo. Aí, foda-se a Hora de Aventura. Eu já não desisti, cara. Eu falei, não vou ver mais. Eu desisti. Não vai acontecer. Mas é isso. Ficamos aí na dúvida. Uma coisa curiosa sobre essa notícia é que parece que todo aquele negócio estavam brigando. Ah, de negócio comprou o Warner, vai virar um trust e eles não podem aceitar, não sei o que, parece que já aconteceu, já deu certo. Então, toda aquela discussão foi pra porra nenhuma. Normal. Discussão de internet só serve pra porra nenhuma. Enfim, é isso. Vamos para a próxima notícia. Vamos vamos conhecer aqui, meus caros amigos, os indicados ao In Awards. Tari no aida tori sugita kaze wa doko kara sabisa wo hakonde kita no. Todo ano tem as premiações lá, vocês sabem. Tem Globo de Ouro, tem a Palma de Ouro, não sei se é Palma de Ouro o nome, Urso de Ouro. Urso de Ouro é da hora, hein? E por aí vai. E tem também a In Awards, que é a premiação para animações, né? É quase que chamado o Oscar da animação. Eu não sei por quê, porque o Oscar já não é mais aquela coisa toda, mas tudo bem. Enfim, saiu os indicados para Oscar da animação. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que a gente conhece e os que a gente não viu, mas que a gente está curioso para ver, baseado no que estão se falando, ok? Certo. Então, vamos lá. Então, vamos categoria por categoria como está aqui. Melhor longa-metragem animada, melhor filme, né? Então, ficou os indicados são Moana, um mar de aventuras da Disney, o Procurando Dolly da Pixar, o Zootopia da Disney, Kubo e as Cordas Mágicas do Estúdio Laika e Kung Fu Panda 3 da DreamWorks Animation. Eu queria dizer que eu acho que tem filmes legais, mas é só decepção, porque, porra, não tem nenhum, cara, tem nenhum japonês, tá todo mundo falando, até no Oscar tá, tem filme japonês lá. Pois é. Assim, nem mais... É que eles não dublaram, né, cara, eles não conseguem assistir. Cara, tem dois filmes da Disney. Não, mas eles conseguem, eles assistiram, porque se tá no Oscar... Tem que ter sido dublado ou legendado pelos Estados Unidos. Né? É o Oscar só premia categorias de filmes que saíram nos Estados Unidos. Tá certo. Deve ganhar algum desses filmes da Disney, muito provavelmente. Eu acho pouco provável que o Procurando Dory ganhe. E eu tô muito afim de ver o Kubo, não vi ainda. Dizem que é incrível. Mas, cara, só espero, apesar de eu ter achado divertido, que Kung Fu Panda 3 não ganhe, né? Eu acho que não tem como. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, essa é a melhor animação. E melhor animação independente. Então, agora sim, tem uns filmes de outros lugares, né? Então, Long Way North, que eu não faço ideia. Eu acho que eu não vi nenhum desses, mas vamos lá ver. Sarusberry Miss Hokusai, da Production G. My Life, a Zukimi, que é do Rita Productions. Eu gostei muito do nome do estúdio. A Tartaruga Vermelha, do estúdio Ghibli. E esse, de todos esses que falaram aí, ele é o único que tem data de estreia no Brasil, né? Que é em janeiro. Janeiro não, fevereiro, né? E o Your Name, que é o Kimi no Na wa, da Comics Wave. Que é o filme lá esqueci o nome do cara. Makoto Shinkai, isso. Então, não faço ideia de que vai ganhar, mas eu acho que deve estar entre o Makoto Shinkai e o do estúdio Ghibli. Eu acho que está entre esses dois. Porque são os dois que estão ganhando tudo lá fora. Melhor curta-metragem animado. Então temos o Piper, da Pixar. Blind Vaisha. Da National Board Canadá. The Flower, do estúdio Zazak. Outro nome de estúdio legal. Cara, esse aqui eu queria ganhar só pelo estúdio, cara. Path Title Sequence, que é da Acme Filmworks. Ou talvez não ganhar só por causa do nome do estúdio. Não sei. Caraca, cara, não. Por quê, cara? Deixa o cara, deixa. Tá bonito o nome, pô. Acme Filmworks, cara. Nada da Acme presta, cara. Você sabe que é isso. Não, é só o Coyote que não sabe ler o manual, só. É inclusive a fantasia de Batman, né? Cara, como? Coitado do Willy Coyote. Pearl, do Google Spotlight Stories. Bem, melhor produção animada para TV, Hora de Aventura do Cartoon Network, Voltron, o Defensor Lendário. Então, eles vão continuar lançando animações que são para streaming como categoria para TV, até eles criaram uma categoria própria para isso, né? Helena de Avalor, do Disney, da Disney TV, Tartarugas Ninja, do Nickelodeon, e Galaxy Wonder, do Disney XD. Então, desses aí, você viu algum? Acho que só o Voltron eu vi, achei ok. Ainda tem que ver mais. Não gostou, não? Achei não, ok. Não Voltron, não. Nada muito inacreditável, não. Entendi. Eu gostei pra caralho, mas... Melhor produção animada de TV? Os Simpsons. Bob's Burgers. Vida Longa Realeza, do Cartoon Network, que me deixou curioso, inclusive, esse daí eu falo já por quê. The Venture Bros, do Adult Swim, e BoJack Horseman, do Netflix. Então, o curioso, no caso, é só que o Vida Longa Realeza, ele é uma minissérie do Cartoon, que ele foi lançado no YouTube. Olha só, que curioso. Aí sim. Então, é uma série de apenas 4 episódios lançado direto para YouTube. E, novamente, tem o BoJack Horseman, que é do Netflix, né? Não é de TV. É o BoJack Horseman, eu tenho interesse em ver, mas também tenho uma preguiça pra ver. De todos esses aí, o único que eu não vi foi esse Bob's Burger. O The Venture Bros. Eu só não gosto. Melhor produção animada de TV, Ask the Story Bots, TV pré-escolar, né? PEG Plus Cat, Puffy Rock, The Freeze Show, esse é do Netflix também. The Stinky and Dirt Show e Tumble Leaf. Um curioso é que o Netflix praticamente está em todas essas categorias de produções para TV, né? Tem sempre alguma coisa do Netflix agora. É que não o N, né? O N sempre tem agora uma série ou duas do Netflix lá concorrendo. Melhor especial animado, Audrey Daisy, Kung Fu Panda, Segredo de Alguma Coisa. É sempre o Segredo de Alguma Coisa. É Segredo of the Scroll, tá? Segredo do Scroll. É aquele negócio do mouse, né, de subir e descer. É, pois é. Que negócio do mouse subir e descer. É porque eu pensei. Little Big Wasson, Middle School, The Worst Years of My Life e Pear Cider and Cigarettes. Ei, cara, como é que tá meu inglês? Tá muito ruim? Não teve Word. Fiquei decepcionado. É, ainda não. Ainda não tem nenhum Word não aqui. Esperando. Direção, melhor direção, Kubo e as Coisas Mágicas, My Life, Azukmi, a Tartaruga Vermelha. É legal que lá em cima você coloca a Tartaruga Vermelha que ele bota em inglês, só pra... Não, ferrar, e o Kubo, né? Tá em português também. Será que é do brasileiro isso aí? Será, né? Será que é do site? Boa revisão, sei, boa revisão. Your Name e Isotopia. Olha, cara, melhor direção tem dois filmes americanos. Dois filmes. Não dá pra entender. Três filmes de fora e nenhum deles tá no melhor filme. Não dá pra entender, não dá pra entender. Melhor música e animação: Batman, o Retorno da Dupla Dinâmica. Deveria, hein? Deveria ganhar só pelo. Esse é o do 66 lá? É. Já saiu, assim, não tinha assistido. Tem que ver. Saiu, é porque saiu direto pra Blu-ray e DVD. Tem que ver. Isso aí deve ser bom. Então, melhor música e animação, continuando. Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, O Pequeno Príncipe, A Tartaruga Vermelha e Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Não teve uma música daquele filme dos gnomos lá que era legal, não? Não é gnomo, é troll, sei lá qual que é o bicho. Trolls. Caraca, não trolls, tem uma música Dreams. Legal, cara? Tem não, cara. Tem uma legal, só que não é original deles. Enfim, melhor dublagem, Kubo e as Cordas Mágicas. É melhor dublagem pra inglês, tá? Eu acho que podia pular, a gente nem precisa ver. Tá. Pula, é o Moana, Cegonhas, Trolls e Zootopia. O Trolls apareceu uma vez. Cara. Aê, Trolls, porra. E pra terminar, melhor roteiro de animação, Kubo e as Coisas Mágicas, Minha Vida... Minha Vida é com... Eu não entendi muito bem. My Life as a Zookmi. Minha Vida como Zookmi. Agora, o que é Zookmi? Que porra é um Zookmi, né? Então tá, A Tartaruga Vermelha e Isotopia. Cara, me explica por que o melhor roteiro e diretor tem dois que não tá no filme, lá no melhor filme. Como? Me explica. Pois é, cara. Eu acho que eles só consideraram americano em melhor filme. Por quê, né? A New Type fez esse stop aí. Hack, tá difícil. Esse hack. Cara, da New Type, ele é pior, porque quem faz não é a New Type. Quem faz são as pessoas que acessam o site. Então, aí você tá de sacanagem, né? Mas não, com certeza não, porque se fosse as pessoas, provavelmente ia ter um filme que ia estar em todas as categorias, em primeiro. Um ou dois filmes. Mas enfim, então é isso, a gente vai esperar aí o resultado do Oscar da animação, 44º Annie Awards, e vai ser um pouquinho antes do Oscar, que vai ser o resultado, lá no dia 4 de fevereiro, e é isso. Então, tô sendo aí pra, sei lá, os que eu vi. Teve muita coisa boa de animação, não posso reclamar muito também não esse ano. Ninguém se importa com isso aí, pra falar a verdade. Ok. Ninguém se importa. Então, tá. Você lembra de quem ganhou o Annie Awards do ano passado? Quem ganhou? Eu lembro que foi um filme da Disney. Ah, eu vi. Qual foi o filme? Esporta, cara. Quem ganhou o melhor. Não. Erro meu, divertidamente. Quem ganhou o melhor música? Melhor dublagem. Nossa, você tá de sacanagem. Melhor direção. Tá de sacanagem, né? É difícil. Eu acho melhor dublagem foi divertidamente também. E melhor direção também, eu acho que foi divertidamente. Porque você tá chutando porque o cara ganhou o melhor filme. Quem se importa, cara? Só se importa com o Oscar e o Globo de Ouro. É só isso que importa. Eu me importo com o Annie Awards, cara. Porque ele é um pouco mais justo que o Oscar para filmes de animação. Se bem que esse ano tá não, né? Então. Enfim, vamos para a próxima notícia. Overwatch leva o prêmio de melhor jogo do ano no The Game Awards 2016. É isso aí. Overwatch aí, um ótimo jogo, ganhou como melhor jogo do ano. Bom, tem uma porrada de lista aqui dos ganhadores, a gente vai passar rapidinho. Mas, Ivo Lázio, você acha que Overwatch é melhor que Uncharted? Eu não joguei nenhum dos dois. Então, é muito triste, muito triste. Vamos lá, melhor jogo portátil, mobile, quem ganhou foi Pokémon GO. Que não é um jogo, mas tudo bem. Cara, é porque ele foi uma febre muito rápido, né? Mas eu não acho que ele seja o melhor jogo da lista. Tinha Fire Emblem, cara. Ele não é um jogo, cara. Tinha Fire Emblem. Complicado. Melhor jogo para a família, Pokémon GO. Aí eu já concordo, porque todo mundo jogou. Sua tia, seu tio, sua avó jogou, saiu para caminhar na rua. É verdade. Então eu acho que esse aí. Ainda jogam. Tem gente que tem poucas pessoas, mas ainda tem gente que joga. Meu sobrinho ainda joga. O Leon lá do Coisa de Nerd ganha dinheiro pra caralho com essa porra ainda. Então, parabéns. Melhor jogo de luta, Street Fighter V. Muita gente não concordou. Eu acho que ele é o mais completo, apesar de ter saído incompleto. Ele na parte da. Qual é o é outro diferente. Jogo de luta que poderia ter ganho? Tem o King of Fighters, tem o Pokém. Pokém. Tem o Killer Instinct. E tinha mais um. Teve o Dragon Ball novo, né? Dragon Ball não, mas Dragon Ball não entrou. Não entrou, não sei não. Porque Dragon Ball, o jogo Dragon Ball é uma merda. Achei mais um, eu não lembro qual que era. Tinha o. Já saiu o. Injustice 2? Não. Só ano que vem. Ok. Melhor jogo para realidade virtual, o Res Infinite, Nenhum de nós jogou, nenhum de nós vai jogar, porque a realidade virtual é cara pra cacete. Melhor direção de arte, Inside, que também ganhou como melhor jogo independente, que é o jogo dos criadores de Limbo. Lembra de Limbo, Evelazo? Eu lembro de Limbo, porque eu tenho há um tempão na minha Steam e nunca joguei. É bom. E Sage também foi muito bom. eu já vi vídeos, parece bom. Melhor jogo de ação, Doom. Esse eu tô louco pra jogar. O engraçado é que o melhor jogo de ação é Doom, eu acho que o Overwatch tava no meio. Mas tudo bem. esses esquemas aí. Melhor multiplayer Overwatch. Prêmio pra jogo de maior impacto. Que ganhou... Death Dragon Cancer, que é um jogo que um pai fez sobre o filho dele que pegou câncer. Pois é. Trend Gamer Bug 2988, que é em inglês, mas eu não sei falar esse número, então ficou 2988. Que é o gordinho que faz o Francis. Ele é engraçado. Eu curto, mas eu não sei, eu não conheço os outros pra falar se ele é melhor ou não. Melhor RPG, The Witcher 3, Blood and Wine. Que é um DLC, Vilazo. Um DLC ganhou de jogos completos. Eu sei. Chupa aí jogos completos. Chupa Final Fantasy. Apesar que Final Dizem Fantasy... que é quase um jogo completo, né? Esse DLC. É tipo um jogo completo. Final Fantasy não tava na categoria, mas mesmo assim, chupa Final Fantasy. Melhor estratégia, Civilization 6. Melhor time... Por que Final Fantasy não tava na categoria? Eu acho que é porque ele lançou depois e o pessoal não jogou inteiro. Não sei. Só uma coisa curiosa, é que no melhor RPG, o site, o revisor também muito bom do site, ele colocou The Witcher em destaque. É quase como se ele estivesse dizendo que a categoria melhor RPG é The Witcher 3. Mas é isso mesmo, o DLC ganhou, né? Foda-se. Melhor time de esportes, Cloud9, ninguém se importa. Melhor música e sound design, Doom. Melhor performance, Nolan North em Uncharted. Melhor jogador de esportes é o Codizera, é Brasil, alguém, todo mundo se importa, foda-se. Codizera aí, jogador de CSGO, que não é igual ao Pokémon GO, é diferente, mas CSGO aí. Ele tem até spray no jogo em homenagem a uma jogada que ele fez, Vlad. Ele é tipo, olha, joga pra caralho, ele joga pra caralho. Brasil em CS, cara, é um dos melhores países pra CS. Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? É. Eu fico triste que não é o melhor em FIFA, mas tinha que ser, né? A gente tinha um mapa no CS, cara. A gente era foda. Você sabia, Vilas, falando isso? A gente tem um mapa até no da Ubisoft, cara. É, mas aí é porque... Por causa do Jovem Nerd, né? Culpa do Jovem... Não. É, sabia, Vilas? Por causa do Tropa de Elite, cara. Mas que, tudo bem. Você sabia que no mapa do CS Rio dá pra você morrer de bala perdida? Você acha, olha, que, cara, que legal. Você acha que morria por causa de um tiro de alguém, mas era uma bala perdida no mapa, assim, que rolava. Que maneiro. Parabéns, cara. Depois de muito tempo eu descobri isso aí, achei muito da hora. Melhor jogo de esporte, corrida, Forza Horizon 3. E Vilásio, corrida é esporte? É, depende. Só que o problema dessa categoria é que corrida é esporte. Só que é difícil você considerar jogos de corrida assim, porque Mario Kart é meio foda dizer que Mario Kart é esporte. Ele ganhou no ano passado, né? É. Então, eu não é posso... meio foda. Por exemplo, o jogo de Fórmula 1. O jogo de Fórmula 1 eu considero um jogo de esporte. Mas um jogo tipo, sei lá, o como é o nome daquele da Ubisoft? Não sei. Esqueci agora o nome. Tem um é Trials. O Trials eu não considero. O Trials é um jogo... simulação, não é nem simulação, né? Ele é um arcade maluco de ver se você termina a pista. Então, não é um esporte. Se o pessoal ficar, e esporte não é esporte, eu acho que Fórmula 1 é tão esporte quanto esporte. Aí fica a dica se eu acho ele ou não esporte. Mas enfim, okay. Melhor narrativa, Uncharted 4. Melhor direção... Só um detalhe, a frase do Luke é legal porque ele insultou automaticamente duas coisas ao mesmo tempo. Ou não. Sem deixar claro. Ou não. Fica aí a dica. Você pode ir pro caminho que eu não insultei você, ou você pode ir pro caminho que eu insultei você. Provavelmente você vai pro caminho que eu insultei, porque a gente sempre leva pra esse lado, né? Mas enfim. Melhor direção Overwatch, melhor jogo de ação aventura é Dishonored 2 e jogo do ano Overwatch. Eu concordo com o jogo do ano, tem algumas coisas que eu não concordo nas escolhas. Eu não joguei, mas eu concordo com o jogo do ano Overwatch, cara. O Overwatch lançou e mudou muito o que o pessoal pensava sobre FPS multiplayer. É o jogo do ano que não tem carreira, cara. E até pouco tempo atrás o nego xingava jogo que não tinha modo campanha por causa disso. Então eu gosto, eu jogo até hoje, eu jogo bastante. Então aí, toda parte é que, diferente. Eu diria mais, nós xingávamos jogos que não tinham modo campanha. Mas é que certos jogos não faz sentido não ter modo campanha, tipo Star Wars Battlefield lá. O Battlefront e o Titanfall, que teve que ser corrigido. Mas o Overwatch, eu não quero modo campanha do Overwatch, eu quero um não filme. Não faz sentido, nem precisa, eu acho. Acho que eu quero filme. Eu quero um filme, que os vídeos que eles fazem de Overwatch são muito interessantes, muito bem feitos. Eu queria uma história completa também. Eu queria que a Mei fosse a personagem principal do filme, porque ela é a melhor personagem. Mas enfim, é isso. É o The Game Awards. Eu queria que os personagens novos não fossem tão roubados nos filmes, mas tudo bem. The Game Awards 2016... Eles tentam ser o Oscar, mas eles não conseguem, porque... Ele é outro prêmio que ninguém se importa. Ninguém se importa, porque, tipo, em videogame, cara, tem todo site considerado um site que vai dar prêmio. Então, por exemplo, tem The Last of Us, 200 nomeações de jogo do ano, e o Game Awards tava lá no meio. Ninguém se importa, velho. É triste. Mas é só pra ver joguinhos não, é só pra ver trailers de joguinhos que serve pra eles, assim. Assistir. Pois é, eu admito que o trailer do jogo novo lá do Kojima, que ninguém faz ideia do que se trata esse jogo, que foi legal. Cara, é impressionante, né, como é que tá perfeito o Hannibal lá. Ele tá perfeito, cara, é impressionante. Cara, eu tô muito curioso, porque eu acho que o Kojima não sabe sobre o que é esse jogo, cara. Esse jogo não faz sentido, cara. Não faz sentido. Cara, ele é muito foda. Tem o Guilherme Del Toro, não precisa. Mas o que eu fiquei sabendo em entrevista é que ele só fez... O Metal Gear Detour não é necessariamente bom, né? Então, pelo menos a gente não sabe se ele vai terminar, né? Pois é. Mas o que eu fiquei sabendo que por uma entrevista que o Guilherme Del Toro tá lá e não tá lá ao mesmo tempo. Ele só pegou um dia, o Kojima pegou um dia e mapeou o corpo do Guilherme Del Toro inteiro em 3D. Então ele tem um boneco que tem várias expressões que ele já fez, mas é um outro ator que vai fazer o Guilherme Del Toro, o mapeamento de fala, de dublar, esse tipo de coisa. Então, uhum. Tem e não tem o Guilherme Del Toro ao mesmo tempo. Como sempre, o Guilherme Del Toro pulando fora dos barcos aí, antes de começar, né? É ele. Mas é isso. Eu vou te falar que eu concordo com o que ele fez com o Hobbit. Ele pular fora do barco do Hobbit. Só esse eu concordo. Eu não sei se foi muito culpa do Peter Jackson naquela coisa do Hobbit, viu? Ah, mas cara, não. Ele pulou fora quando disseram que queriam fazer dois filmes do Hobbit. Eu acho que dois filmes encaixava, cara. Agora três foi demais. Eu acho que não, cara. Era pra ser só um, cara. Acho que dois tudo bem. Três tá complicado. Não, três com certeza é complicado. Mas eu acho que dá pra fazer em um tranquilo. Mas é isso. Então é isso. Essas são as notícias, as últimas notícias do ano. Tem outros prêmios, tem outras indicações, mas a gente não vai falar aqui. É, no começo do ano que vem a gente provavelmente vai falar alguma coisa de Globo de Ouro e Oscar. E é isso, pessoal. Essas são as últimas notícias do ano pelo Iopinando Shibun. Eu ainda não escrevi notícias para o Iopinando, como vocês, quem acessa o site deve ter percebido. Porém, eu devo aproveitar que esse mês não vai ter mais nenhum coisa de notícia e começar. Vamos então para a parte em que a gente fala sobre as coisas que a gente consumiu nesse meu período entre a outra gravação e essa. Você gostou de Doutor Estranho? Então, gostei. Gostei, mas não pelos motivos de roteiro. É porque o filme é lindo, é visualmente é inacreditável. Tem algumas coisinhas, mas o roteiro é bem mediano. Mediano pra baixo. Pra baixo, mediano pra baixo. Porque é aquela velha história, né? A Marvel falou: a gente não vai botar história de origem mais nos nossos filmes. E aí, Doutor Estranho é uma história de origem. É aquela coisa, ele já viu esse tipo de história, não tem muita novidade. O problema não é bem só a história de origem, né? A gente sabe que esse filme tá com alguns furos, ou pelo menos, se não furos, eu não diria nem furos. Eu diria que ele se aprofunda muito pouco em coisas que, na teoria, o filme parece que é importante. Mas eu só queria dizer um negócio sobre isso que você tá falando. Cara, queira ou não, essas histórias todas são... histórias em quadrinhos mensais, sabe? Aquelas histórias que você não espera nada incrível. Então, não dá pra dizer que o roteiro é ruim, mas os quadrinhos são muito bons. Cara, quase não tem quadrinho do Doutor Estranho. Quem leu Doutor Estranho, cara? Esse ia falar Doutor Quadrinho. Doutor Quadrinho. Doutor Quadrinho. Esse era bom, hein? É tipo qual o nome lá do... o Doutor Greyman lá também. É do mesmo... É, Doutor Greyman. Mas, enfim... Doutor Estranho tem poucas histórias só dele, né? Então, eu não sei. Nem nos quadrinhos os caras sabem o que escrever do Doutor Estranho, imagina num filme. Mas o filme não é ruim, tá? O filme não é ruim, só tem um roteiro meu... Mas em questão de visual, cenas de lutas muito boas. A luta entre o Hannibal lá e o Doutor Estranho sempre são interessantes. A primeira luta é interessante, ainda mais com a participação da capa. Né? Apesar de não fazer sentido ele lutar, mas... ele lutar, a luta com nos finais lá, as duas lutas finais são muito boas. Todo o visual da magia do Doutor Estranho é interessante, muito melhor, muito mais criativa do que magia em um filme que era pra ser sobre magia, né? De outro produtor aí, que é da DC. Mas. Estou curioso. O que exatamente você está querendo falar? Curioso, né? A gente já gravou sobre isso. Você está falando só porque o Doutor Estranho não rebolou no meio da tela? Não rebolou, não fez a ragatanga lá, né? Mas uma coisa ele fez. Todo o visual do. Uma coisa ele fez, o que, que ele fez? Ele foi pra porrada. É, A outra lá também foi pra porrada mesmo, ela ter poderes inacreditáveis, fazer um raio de luz azul então, que atravessava o céu. Uma coisa ele fez. Uma coisa ele fez, quer ou não. É. Mas é. Toda a cena, né? Aquele momento que ele descobre sobre magia, sobre projeção astral. Cara, eu imagino aquilo no IMAX, cara. Eu queria ter muito visto no IMAX esse. Aquela esse cena é linda. Aquela cena é linda, linda. Que linda, ele passa linda. Por vários universos, aí tem as mãozinhas dentro das mãozinhas, que é muito foda. Aí, caralho, a cena é muito foda. Aí você vê ele mergulhando e na verdade tá mergulhando dentro do olho dele. Cara, parabéns pro pessoal que teve essa ideia, ficou muito boa assim. Mas de resto, o pessoal culpa muito a fórmula da Marvel, né? Pra criticar o filme. Ah, mas o filme da fórmula da Marvel tá cansando. Mas eu acho que não é o problema da fórmula da Marvel. É só que foi um roteiro ruim. O roteiro é ruim, não é culpa da fórmula da Marvel. Reclamaram muito das piadinhas, mas pra mim todas foram engraçadas. Eu me diverti por causa das piadas. É bom pra cortar um Sim. pouco do clima. Mas é isso. Eu só fiquei meio triste com o Hannibal, cara. O ator que faz lá, o Hannibal, que eu não sei o nome, pra mim é Hannibal. Ele é um bom ator, assim, cara. Ele podia ser muito mais interessante do que foi. Ele foi mais um vilão da Marvel jogado fora. Apesar que nos quadrinhos esse vilão era bem merda. Não sei se você sabe dele. Mas ele é bem merdão, ele é bem capanga, assim. Então, até sim. fizeram um milagre pra ele. Não, mas eu sei que fizeram exatamente pra poder jogar o cara fora. Talvez, eu não sei se é um problema ou não, porque esse filme tem muitos atores bons. Muitos atores bons. Provavelmente é o filme da Marvel que mais tem atores bons. Só que a maioria dos atores são subaproveitados pra dar destaque pro Cuttenberg como o Doutor Estranho. Cuttenberg? Né? Então... Esse aí é novo, hein? Cuttenberg. Cumberbatch, tá bom. Cuttenberg. Errou meu. Fala Cuttenberg. Doutor Quadrinho. Doutor Quadrinho. Doutor Quadrinho. Pelando no Cuttenberg. Esse... É isso aí. Cumberbatch, desculpa. Então, pra dar destaque pro Doutor Estranho. Então... eu acho que aquele, o rapaz lá que fez 18 anos de escravidão. 20 anos é foda. É 18 anos de escravidão. É isso mesmo? Não é 20, não? É, 18 anos. É. 18, é 18. O rapaz, ele atuou bem também, só que ele aparece pouco tempo na tela. Mas eu não acho que ele é subaproveitado. Eu acho que todo momento que ele aparece, ele tá muito bem. Não, eles são bons. E eles são. O trabalho deles no filme é bom. Só que eles são subaproveitados. Você não tem. Eu sei que é um filme, não dá pra aprofundar em todo mundo, mas. Sei lá, você se sente meio. Triste por alguns personagens que você queria aprofundar. O próprio Barão Mordo, né? Eu acho que tinha uma explicaçãozinha do porquê que ele foi pra lá mesmo. Ou esse cara, por que esse cara tá puto? Esse cara, eu vi o bicho do outro mundo e agora eu quero seguir ele. É um cara. Faz sentido. Quem não seguiria, velho? Aceito. Eu seguiria, eu ficaria cagado. Eu não seguiria, com certeza, cara. Eu ficaria cagado, falaria, bora junto, vamos atravessar aí. Hoje é um novo dia, de novo que começou, é nóis. Mas qual a piadinha que você deu mais risada, Vlasio? Sem spoiler muito detalhado. Piada que eu dei mais risada? Sem ser a do Wi-Fi. Acho que foi da biblioteca. Cara, pra mim, da Beyoncé, eu dei muita risada da Beyoncé. Essa é a mesma piada que eu tô falando, caralho. Ah, velho, da biblioteca. Tem tantas piadas da biblioteca. É complicado. Beyoncé. Você disse pra não dar dica, pô. Então tá, Beyoncé. Beyoncé. Mas é isso. Doutor Estranho, qual nota você dá aí, Vlas? Eu daria um... 7. Vai, 7. 7 tá bom. Eu dou... Passo de ano. Eu dou um 7,5, 8, assim. Tá ok. Pessoal tá falando que é o melhor filme... Eu não... Mas todo filme da Marvel é o melhor filme, cara. Não, tem gente que nem gosta dos filmes da Marvel, tá falando que é o melhor filme. Eu acho que é só pelo visual que o pessoal tá muito empolgado. Cara. Mas todo filme da Marvel tem alguém que não gostava dos filmes da Marvel, que acha que é o melhor filme, cara. O Homem Formiga saiu, é melhor filme. É a Fórmula Marvel. Capitão América 2 ainda pra mim, junto com o Vingadores, ela tá pau a pau. É porque às vezes eu reassisto um, aí eu, puta, é igual você falou, melhor filme! Aí eu assisto outro, é puta, melhor filme! Eu fico não, com os dois, assim. Eu admito que o meu filme preferido da Marvel ainda é o Guardiões da Galáxia. Mas se a gente tirar fora da zoeira, eu diria que é o Homem de Ferro. É o meu preferido. É o mais importante. Hoje. Eu não acho que é o melhor, assim. Homem de Ferro. Ah, cara, eu gosto pra caralho. O primeiro filme do Homem de Ferro é muito bom. Eu acho Capitão América Guerra Civil. E Vingadores Guerra Civil, não. Também. Vingadores também é muito bom. O 2, Soldado Invernal, eu acho puta do filme, cara. Eu acho incrível. Eu acho ele um puta do filme, mas sei lá, eu gosto mais. É porque provavelmente não é a história que me empolga, sabe? É um puta do filme, só que não é um filme de super-herói pra mim que se empolga, assim, sabe? Mas tudo bem. Animado Guardião das Galáxias 2? Eu tô, cara. Tô animado aí. Queria que saísse a versão em Lego, já que saiu o trailer em Lego. Eu não sei muito como é que vai ser, cara. Porque o primeiro teve sabe aquela... Sabe que eu não tô animado? Sabe que eu não estou animado? O jogo do Guardião da Galáxia da Toteio. Esse eu não tô animado. Esse aí é complicado. É, mas eu só tô meio... é complicado porque o primeiro foi novidade, né? Bateu todo mundo. Eu tô com medo disso aí também. Aí no segundo, no trailer, esse teaser que teve, já repetiram a música. Aí você fica, será que vai ser mais do mesmo? Sei lá, meio complicado. Mas enfim, e você, Vlas, o que achou de Animais Fantásticos e Onde Habitam? Nome longo pra caralho. Eu achei que ele é uma boa expansão no universo, escrito por uma excelente escritora de livros e péssima escritora de roteiros de filmes. Porque o roteiro desse filme realmente ele não serve pra nada. Sabe? É um roteiro de livro. É um roteiro de livro. É muito bonito. Os animais são muito bonitos. É isso que eu posso falar sobre o filme. E eu gostei, apesar de tudo, porque eu gosto muito desse universo Harry Potter. Então ver coisas novas me agrada. Mas eu já até falei pra você, mas eu não consigo gostar do... Eu não lembro o nome desse ator. Às vezes eu esqueço. Colin Farrell. Colin Farrell, pronto, esse cara aí. Eu não consigo gostar desse cara. Eu achei que ele tava bem no filme. Eu não gostei, cara, eu só não gosto dele. Mas assim, com certeza, o outro ator que aparece depois é muito pior. É isso que eu ia perguntar. Entre ele e o outro. Não. Quando aconteceu, eu fiquei muito. Não, você tá de sacanagem. A mão do Tim Burton chega a tremer, cara. O que eu achei impressionante foi que eles esconderam bem isso, que eu só fui saber dele quando é tipo, ele vai participar do segundo filme. Eu não tava sabendo que ele tava na produção. Eu achei impressionante. Eu também, não tava sabendo. Mas enfim. Isso eu achei curioso. Mas enfim, eu já não sou muito fã dos filmes do Harry Potter, eu gosto muito dos livros, eu tenho com muito carinho os livros. Eu também. Mas os filmes eu acho eles sempre bem 5, nota 5, 5,5, tirando, eu acho que quarto é o que eu mais gosto dos filmes. Que é o lado pra não dizer que eu não gosto dos filmes Harry Potter, eu gosto do sétimo, não o sétimo parte 1 e parte 2, só o sétimo que é o parte 1, porque ele vem de uma parte do livro que não acontece nada, e eles conseguiram fazer um filme que não acontece nada, não ser tão chato quanto o Jogos Vorazes 3 parte 1. É. E eu gosto do primeiro filme. Primeiro filme eu gosto. Mas você sabe que os Jogos Vorazes em relação com o último livro do Harry Potter, porque o último livro do Jogos Vorazes é muito ruim. Tanto que eu tinha até falado quando eu tinha lido. Ele é muito ruim, não sei como é que o cinema vai fazer. Aí é difícil competir, né? Porque o sétimo livro do Harry Potter, ele não acontece nada, mas mesmo assim você fica na expectativa, você fica tenso com a escrita da J.K. Rowling. A minha parada é a seguinte, não é que o sétimo livro não acontece nada, é que o sétimo livro, ele é um livro muito grande, e eu entendi como eles dividiram, só que pra dividir, teve que acontecer exatamente o que acontece no cinema. A primeira parte é a parte do livro que não acontece realmente porra nenhuma. Então, é o filme todo sobre não acontecer porra nenhuma. E eu acho que não ficou ruim. É só isso. Do Harry dançando com a Hermione, a corte pra caralho, foi uma cena muito difícil de ver, cara. Porque tem aquela cena que a Hermione abraça o Rony e o Harry Potter vai lá e abraça a Hermione, tipo, eu preciso entrar nesse abraço, me deixa, só um pouquinho. Mas eu não sou muito fã dos filmes, então esse filme eu achei que por não estar relacionado com um livro, eu até gostaria um pouco mais. Só que ele parece que tá meio indeciso sobre o que ele quer ser. Eu não sei se ele quer falar sobre Animais Fantásticos, se é um filme mais infantil. Ou falar sobre o vilão, sobre a história do mundo, o que tá acontecendo de terrorismo, e ter uma pegada mais social com o vilão lá, Boy Magia lá. Sabe, um outro problema que tem é que é o seguinte, na teoria, então, pra quem conhece Harry Potter, sabe que Animais Fantásticos, Onde Habitam, é o título de um livro que eles usam lá na aula de... Eu esqueci o nome, mas é que eles cuidam dos animais. Lá. É do Hagrid lá. Então... É a aula lá do Hagrid. Então, o que acontece? Ele é um livro acadêmico, de certa forma, né? Falando sobre animais. Não é uma historinha. É, então, na teoria, não faz muito sentido. O livro foi algo rápido, bem fininho, eu já vi, meu amigo tinha. É. Ele era feito só pra, tipo, pra caridade que a J.K. Rowling fez. E acabou que fizeram um filme, né? Precisamos de dinheiro. E aí fizeram um filme dele. Cara, assim, eu não tô dizendo que eu queria, mas, porra, tem a peça do que teve da continuação do Harry Potter. Ah, mas vai rolar, podia, você sabe, né? Bem, teve o... Tem o livro, se você pegar um livro desses, tem a história de Hogwarts. Então, cara, tinha outras coisas. Mas ok. Mas o filme, ele parece que fica perdido. Eu quero ser adulto, eu quero ser infantil. Tem algumas cenas divertidas, mas de resto, assim... O trouxa é o único personagem que eu me interesso em assistir de novo pra ver a história do cara de novo. Porque pra uma continuação eu não me interesso tanto pra ver a garotinha lá que lê pensamento ou algo do tipo. Mas sabe o que? Que é, essa parada que você falou foi um problema pra mim, porque como ele termina de uma forma que não parece que vai ter continuação, se a gente não soubesse que ia ter. Então, a melhor personagem pra mim do filme, que também é esse personagem, fica aparecendo quase como se ele não vá aparecer, sabe, mais. É, o que eu não acharia tão ruim não, hein, falar a verdade. Sério? Você acabou de dizer que é o único personagem que você se... Mas o final fecha bem. É um final legal. Concordo, mas e fecha bem se não tivesse continuação. Ah, mas a continuação parece que nem vai ser lá em Nova York. Mas vai ter envolvimento desse conselho por causa do carinha lá que a gente não quer falar, que o ator apareceu, que a gente achou chato. Quem será, né? Quem será? Eu acho que alguém matou a charada por causa do Tim Burton, mas tudo bem. Que isso? Sei do que você tá falando. Que isso, né? Quem será? Quem será, né? Contra a cena com o Tim Burton, hein? Quem? Mas enfim, então é isso, pessoal. Vamos falar de outra coisa, né? Eu já ia terminar o bloco, caralho, não, cara. Realmente só falou de dois filmes. Luke, o que mais você viu de interessante aí? Tô no Play 2, né? Play 2. Play 4, caraca. Play 4, eu tô, caralho. Com sono, cara. Foi longe, hein? Tô com muito sono. Eu tô no meu Play 4 aqui e eu tenho vários jogos. Eu comecei a jogar o Uncharted Drake Collection. Eu joguei o primeiro. Ele tá bem datadinho. Datado. Dá pra ver que ele é um jogo mais antigo, assim. Porque o Drake, ele parece um bonecão Ken. parece todo plastificado, é estranho, assim. E a jogabilidade, ela é meio travada, mas... Ainda assim, é um jogo bem bacana de jogar, assim. Tem alguns momentos que ele é bonito, apesar de ser um jogo bem antigo. E eu tô jogando mais pra entender a história, entender a relação dele com a Helena, que é a personagem que ele interage mais, que é a mulherzinha dele. Que eu tô curtindo, mas é aquela coisa. Dá pra ver como é que é datado. E eu tô jogando um jogo que foi uma febre quando saiu, que é o Bloodborne. Que é o Dark Souls, do Play 4. Cara, é impressionante. Apesar de ter Dark Souls no Play 4. É impressionante. É porque só tem ele no Play 4. Tem o Dark Souls 3, não saiu pro Play 4, não? Saiu, mas o Bloodborne só saiu no Play 4. Saiu no Xbox. Ah, tá, entendi. Exclusivo, tá, entendi. Cara, é impressionante o jogo. Ele é muito divertido, mas ele te frustra de uma maneira que você quer jogar o controle fora, assim. É só não jogar o controle na parede, porque o controle é R$300. Se fosse o controle de Play 1, que tipo no camelô vendia por 30, seria muito mais fácil, mas tô me controlando pra não bater nessa porra desse controle. Você morre às vezes de bobeira, porque você, aqui tá de boa, eu vou me dar bem aqui. E aí você se... Mas ainda assim, o jogo é divertido. O jogo é bem bom. E se você tem o Play 4, eu acho que ele é quase obrigatório de você comprar. De quadrinhos, eu li o Longo Dia das Bruxas, do Batman. E é o filme que eu acho que basearam nele pra fazer o filme do Cavaleiro das Trevas. Que é impressionante. É bem no início do Batman, o Duas Caras ainda é o Javier Dente. Se você não sabia que o Duas Caras era o Javier Dente, spoiler, desculpa. Mas o... Pô, se você não sabia que o Duas Caras era o Javier Dente, então você, bem... Mas se você nunca leu... O que que você sabe? Você sabe que o Robin, ele segue o Batman? Ele, você sabia que tem ele tá também? Amando do Coringa, ele é o espião. É, ele é o espião do Coringa. Você sabe, Robin quase se vestiu como mulher do Coringa, né? não adianta, sempre vai ser engraçado mesmo. Mas você sabe o que é curioso? O Robin já se vestiu como Coringa na primeira história já, dos 952. Mas ele não se vestiu como viado, né? você vai se vestir como viado. É, mas é uma história que, pra quem nunca leu Batman, eu acho que é uma boa entrada, porque aparece a maioria dos vilões do Batman, os principais, tirando o Bane, né? Por isso que são principais. Mas aparece. Ignora o principal, cara, ignora ele. E é uma história de detetive do Batman, que é uma das tipos de história que eu mais curto dele, que ele não é porradeiro. É só de detetive, ele tem que descobrir quem é o assassino feriado. É um assassino que tá matando pessoas relacionadas ao mafioso de Gotham e tá podendo causar uma guerra na cidade por causa disso. Então todo feriado ele vai lá e mata alguém e bota um presentinho relacionado ao feriado. Dia dos pais é uma gravata, dia das mães é flores, esse tipo de coisa. É uma história muito boa. Eu não sei se você já chegou a ler, Vilaza. Cara, não. Não cheguei a ler, mas eu conheço ela. É muito boa. É meio confuso, mas é isso. Continuando em Batman, a gente tava falando... Mas eu só queria dizer que eu concordo com você. As minhas histórias preferidas do Batman são que ele age como detetive, não como um porradeiro. É, continuando aqui no Batman, cara, eu vi uma história que você ia gostar. Um quadrinho que você ia gostar. Porque a gente tava acabando de falar dele. Eu li o quadrinho do Batman Feira da Fruta, cara. Batman Feira da Fruta? Eu li o quadrinho do Batman Feira da Fruta. Que é um quadrinho que os brasileiros fizeram em homenagem a esse vídeo sensacional. Eu já vi ele. E a cada quadrinho é um desenhista diferente. Então... Só uma pergunta, você leu ele ou você leu no YouTube? Que no YouTube eles botaram um quadrinho, vídeo, e com a música, com os caras falando, a música da Batman Feira da Fruta aparece. Eu deveria ter visto essa, né? Não, mas eu só li o quadrinho. É porque eu li o quadrinho e eu ouvi a voz deles ao mesmo tempo. É uma magia estranha, mas quando eu li, você vai se vestir de viada, eu li com a voz do Batman. Então, é estranho, né, cara? Como é que as coisas funcionam? É estranho. Cara, é um quadrinho muito divertido. E alguns desenhos são muito ruins, mas alguns desenhos são mesmo bons, cara. Uhum. E é isso. É o Batman Feira da Fruta. Eu dou 5 Batman Feira da Fruta. É uma puta de uma homenagem. Os cara fizeram um vídeo bobo gravando um VHS, cara. Eles não devem ter imaginado que um dia ia acontecer esse tipo de coisa com eles, né? Impressionante, o poder da internet. Mas acho que... Ah, não, tem... Que é um negócio anterior à internet, né? Mas claro, se popularizou pela internet. Popularizou por causa da internet. E o último que eu vou falar aqui é que eu tô terminando de ler o mangá de Náusica. Eu acompanhei Náusica pelo... Qual? Náusica. A Náusica, tá. Eu acompanhei Náusica aqui, em quadrinho mesmo, porque saiu a versão deles... Pela Conrad, né? Eu acompanhava com um amigo. Até o 5. Eu acompanhava com um amigo meu. Meu amigo meu comprava. Era caro o quadrinho. Eu tenho todas as edições que saíram aqui. Infelizmente, falta uma, né? Porra. Falta duas, na verdade, né? Porra. Mas o. É um puta do quadrinho. Eu não cheguei a ver o filme, cara. Eu tenho que pegar pra ver o filme. Sério? Eu não vi. Nunca vi o filme. Mas o quadrinho é muito bom. O quadrinho segue no estilo de desenho da Ghibli. Então, eu acho que eu não chego a estar perdendo tanto não tendo visto o filme por enquanto. Não. O quadrinho tem até mais coisa que o filme. Ele é do Miyazaki, tá? Não é que ele segue o Ghibli. Ele é do Miyazaki. Mas é um puta do quadrinho, puta de uma história. É aquele velho tipo estilo Ghibli de falar da natureza. Uhum. Mas é bom. Eu acho que talvez um dos melhores aí que eu li no ano. É porque o problema é que eu li Pluto, cara. Pluto é muito foda. Pluto. Panini aí anunciou. Obrigado, Panini. Panini anunciou 25 milhões de quadrinhos nesse... Foda-se. Anunciou Pluto. Os quadrinhos que eu também achei legal. Mas... Pluto, né? Pluto. Mas é isso. De quadrinhos, de coisas que eu vi, foi só isso mesmo. Então, falar rapidinho aqui. Eu vi a série 3% brasileira. É legal. Não é ruim, mas não é a melhor coisa do mundo. Como obviamente todo mundo vai, muita gente vai falar. Porque afinal é uma série Netflix, né? Toda série Netflix é a melhor coisa de todo mundo, pra quem tá vendo. Mas enfim, é legal, é uma série interessante. Tem umas coisas que eu não gosto dela. Tem uma atriz nela que eu gosto muito dessa atriz, mas ela é tipo o Xambim. Você sabe exatamente tipo o Xambim. Caralho! Não é isso. É coisa diferente. Tá. Mas se você viu algum filme dela, ou seriado, você sabe exatamente o que vai acontecer com ela no tipo, seriado. Agora eu só vou ver o Xambim só quando eu for ver o seriado. Tá. Ok. Então você já tá esperando que ela morra, né, Luke? Tudo bem. Enfim. Mas ela é aquela atriz que meio que faz sempre a mesma coisa. Não é que ela faz. Não é que, tipo, ela não é inexpressiva, ou que ela não sabe atuar bem, ela sabe atuar muito bem e tal. Só que o personagem dela sempre tem o mesmo caminho, o mesmo roteiro, todos os personagens dela. Mas enfim, é uma série Shopping aí, brasileira, do Netflix. Eu fiquei feliz por ela existir, porque eu quero que façam mais séries assim. E com isso melhorem ainda mais, né? Enfim, eu tô tentando lembrar o que eu vi, então vamos lá de filme. De filme, eu vi hoje o Anjos da Noite 5. Eu acho que é o 5. Você já chegou a ver Anjos da Noite algum? Cara, eu acho todos os trailers desse filme zoados pra caralho. Parece um filme pia. Eu também. Cara, o filme. Fui porque eu queria ir pro cinema. O último trailer desse filme aí, cara, que apareceu no cinema. É muito ruim, cara. É muito ruim. Cara, eu só vi o primeiro Anjos da Noite antes do 5. Eu não me importei, né? Eu fui ver só porque eu tava afim de ver algum filme, e outro filme de ação que tinha e que eu não tinha visto era o Jack Reacher, só que tava muito tarde, então eu não queria assistir o filme. Cara, ele então, tá muito velho, né? Cara? Noite, tava curioso. Ele tá muito velho. Tá bem velho. Eu consigo contar todas as rugas no rosto dele, cara. É muito triste. Não, eu não acho triste não, cara. Cara, ele tá velho, cara. Ele tem que ser novo pra sempre, cara. Ele tem que ser novo. Não, cara, que nada. Ele tem que correr. Ele tem que ser o Ferrugem. Ele tem que ser o Ferrugem. Ele tem que correr pra sempre, cara. Nos nossos corações. Não, ele vai continuar. Ele continua correndo. Ele só tá velho. Ele continua correndo. Cara, o dia que mudarem pra uma CGI do Mel Gibson correndo, eu vou ficar muito triste, cara. Ok, então... Então, o filme parece muito merda, e o filme é bem ruim mesmo. Anjos da Noite, quando ele surgiu, ele tinha uma parada que muita gente queria assistir, porque ele ia ser um filme que ia ser inspirado em Vampiro à Máscara, ou algo parecido. Então, quem gostava de RPGs, storytelling, coisa do tipo, muita gente ia gostar, né? Porque seria um filme de finalmente da história de vampiros lutando contra lobisomens, no esquema de Vampiro à Máscara. Só que o problema é que ele é um filme de ação. E um RPG de Vampiro à Máscara é tudo menos um RPG de ação, né? Ele tem ação, mas muito menos do que você consegue supor em filmes de ação. Então, cara, ele é meio triste. E tem outra parada. Meio ele é um triste. Filme de vampiro. Triste é o termo correto. Porque ele tem um negócio que me irrita muito em filmes de vampiro, mas esse principalmente, é o seguinte. Eles são vampiros, então por algum motivo, todos têm que se vestir de preto. Ou tem um lugar lá que todos se vestem de branco. Não existe outras cores no filme, praticamente. Cara, é porque eles viram Blade, cara. E o Blade se veste de preto. Sempre aposta no preto, como diria Blade. É, inclusive tem uma personagem que ela pode andar no sol, né? Então... É justo. Cara, e esse filme tem tanta... Tem tanto Deus Ex Machina que, tipo... Caralho, o que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão no quinto filme... Tô parecendo, sei lá, Resident Evil quanto... Só que piorado. É meio triste. Cara, é só ruim. É só ruim, tá? É só ruim, né? É isso que eu posso falar. Acho que deve ter alguém que gosta, mas, cara, eu só achei ruim. Como eu disse, a paleta de cor é muito ruim. Então é uma paleta que te deixa triste. É só ruim, né? Caraca, que triste. Eu tô deprimido agora, cara. É, eu ficava muito mal, cara, com a paleta de cores desse filme, cara. O trailer é muito ruim, cara. O trailer parece um filme de criança, cara. É muito ruim o trailer desse filme. Não, um que eu acho ruim, que eu acho mal feito, é o trailer do Power Rangers, apesar de muita gente tá gostando. Mas enfim. Eu vi o A Chegada, que tem a Amy Adams e o Jeremy Renner, que é um filme do Denis Villeneuve. Quem viu filmes do Denis Villeneuve deve mais ou menos entender a pegada dele. Então, ele não é sobre o que ele parece. A primeira coisa importante de falar. Mas ele tem essa parte de... Chegou ali um bando de seres ou alienígenas ou de outra dimensão, a gente não sabe ao certo no começo do filme. E a gente, e bem, a Amy Adams, ela é uma linguista, ela estuda língua, e ela vai, ela é chamada pelo governo para tentar traduzir ou ajudar a ter algum tipo de comunicação com esses seres. E o filme trata muito sobre isso, sobre linguagem, sobre a importância da linguagem, sobre a ação do homem no mundo e por aí vai. Ele não é um filme de ETs com ação, tá? Ele é um filme de ETs sobre tentar entender ETs, assim, né? ETs não necessariamente quer dizer que são ETs de outro planeta, mas ETs ele tenta meio que como eles afetariam a humanidade. É mais ou menos isso. Okay? É um filme legal, é um filme bacana. Mas é um filme pra você pensar. E talvez, se você não quer um filme pra pensar, não vá ver esse filme. Ok? Ah, justo. E cara, eu sei que eu vi filmes que não eram pra pensar, mas como eu não lembro, eu não vou falar. Eu não tô afim de procurar eles. Então, só pra terminar, eu li um livro que foi um livro sobre mangás, que é o nome é Mangá, O Poder do Quadrinho Japonês. Bom, bom. Que é um livro brasileiro, que é o primeiro livro brasileiro sobre mangá lançado aqui, eu acho que eu posso dizer isso. Ele é de 1991 e ele é baseado numa tese, num trabalho acadêmico, na verdade não uma tese, um trabalho acadêmico da Sonia Bilton, e é muito bom, cara, porque tem muita coisa que vale até hoje. Eu pensei que eu fosse ler como um documento meio que histórico, e não, ele é o melhor livro acadêmico / sobre mangá que eu vi. É porque ele não é tão acadêmico, né? Do tipo, então, ele é um livro mais pesado e tal. Não, ele é um livro ok, é bem facinho de ler. E, cara, é muito interessante. Quem gosta, quer saber mais sobre mangá, sobre a história do mangá, e sobre a evolução, sobre como o Ocidente cagou o mangá, ou parte dele. Então, eu acho um livro muito bom, muito bom. Chegou a ler o livro da Ana? Cheguei. E aí, comparado aos dois? Porra, você não vai fazer isso, cara. Não, você tá de sacanagem, quer ver, cara? Corta a parte, vai ficar comparado com ele. Acho que é isso. Então não teve tanta coisa. Porque realmente eu não lembro. Eu só não lembro. Então vou para as considerações finais, pessoal. Lucas, diga lá, o que você quer dizer para os nossos ouvintes agora nas considerações finais? Alguma coisa sobre o Shunan, com aquele seu outro blog que fala sobre coisas que você não assiste? E não, você até lê, né? Você só não assiste. Que é o Shoujo? É o Shoujo. Não, tem que falar só a respeito da Chapecoense, né? Teve lá, vou repetir, porque eu fiz toda uma declaração emocionada e perdeu tudo. Mas em relação à Chapecoense. Eu falei disso no começo também, mas tudo bem, perdeu tudo. Relação à Chapecoense, muito triste o que aconteceu. Puta do time que tinha uma carreira aí pela frente, acabou indo tudo pro saco por causa de. Parece que foi por gasolina, né? Que acabou a gasolina. Foi gasolina, acabou a gasolina. Impressionante, né? O avião totalmente sem preparo e acabou tirando o futuro do time que tinha tudo pra ser campeão sem precisar Se precisar que a Comebol faça isso por pena, né? Mas é. Uhum. É complicado. É, fosse pras famílias, fosse pras Chapecoense, que tinha virado segundo time de muita gente aqui do Brasil. E toda a relação da Colômbia, com o que eles fizeram pro time, toda a comemoração fantástico. Foi fantástico. O estádio fantástico. Lotado, em torno do estádio lotado, é, cantando, gritando como se todo mundo fosse um só, né? Foi incrível. É legal também porque mostra, né, o se fala muito na questão do futebol. Ele é um esporte, sim, mas ele é um esporte que ele... É exatamente isso, né? Ele é feito para juntar pessoas, para divertir as pessoas, para fazer, para integrar e fazer as pessoas, é, sei lá, é para fazer um bem, né? É, e apesar de ser um fato triste, ele é um ponto, se tem algum ponto positivo disso, é talvez isso, né? Resgatar um pouco dessa, como é que pode dizer, virtude do futebol. Parece que às vezes esquece que o futebol serve para isso, para juntar pessoas. Às vezes é só para brigar. Vai bater pois nesse é. Cara porque ele escolheu outra coisa quando ele era menor. E é meio triste. Mas aí lembrou, foi puta comemoração dos colombianos. Foi tudo bonito. Então, esperamos também que, sei lá, acidentes como esse não aconteçam mais, né? É que o mais triste é que, sendo mesmo pelo motivo lá da gasolina, é tipo uma questão de despreparo, sabe? Nem como se fosse, posso dizer, foi um erro que tá na revisão de alguma coisa específica que deu problema, que já aconteceu em acidentes aéreos que tem por aí, que teve, né, infelizmente. E não, sabe, é meio triste, então eu espero que também sirva pra isso, né? Não tem mais nenhuma empresa maluca tentando andar com um avião na reserva, né? Né? Pois é. É, então, fica nossos pêsames e aos familiares, não só do Jordan de Chapecoense, mas também, também pros repórteres e outras pessoas que estavam no avião, porque também morreram vários repórteres. É, alguns bem conhecidos, né? Alguns esportes esportivos bem conhecidos, alguns deles eu assistia coisas deles, então é meio bem triste isso. É, teve até um dia que estavam falando sobre isso, e um repórter foi falar sobre isso e ele se emocionou porque era um colega dele, então também vale um pouco lembrar desses caras. E cara, é muito triste, é muito, muito triste. Mas é isso, não queria deixar o clima pra baixo. De novo, mas eu achei que é importante falar sobre eles, assim. Cara, 2016 tá foda, cara. Tá foda, tá matando todo mundo. Mas pra mim, na minha vida pessoal, foi um ótimo ano. É foda. Eu tava escutando essa semana um podcast, né? E o podcast ele fez um mês especial de pessoas que faleceram esse ano, né? Que tem o lance da maldição do podcast, né? Que o pessoal foi falando. Vários podcasts têm uma brincadeira, né? Com esse negócio. E. Cara, todo mundo tá dizendo. Que diabo é isso? Que ano é esse, cara? Tá foda. Caralho. Tá foda. Mas enfim. Mais alguma coisa, Luke? Não, é isso. Não é isso? Então. Pessoal, acessem as redes sociais do Iopinando. Tem o Iopinando no Facebook. Tem um arroba @iopinando no Twitter. Tem o nosso comunidade Discord. Se vocês quiserem conversar com a gente sobre qualquer coisa mesmo, a gente fala sobre qualquer tipo de besteira. É só chegar lá, dar um oi. A gente sempre tá lá pra conversar. Claro que a gente não está lá o dia todo, todas as horas do dia. Mas é costume a gente estar lá bastante tempo. Tem gente que tá, hein? Vou falar mãos aqui. Eu tô sempre à noite. Vocês vão sempre me ver à noite. Porque é comum eu estar à noite lá. À noite, quando eu digo, até o momento que eu for dormir, né? Então isso quer dizer que se alguém me vir às 4 da manhã, não se sinta mal, tá? É porque pra mim ainda é de noite, ok? Mas cheguem lá, conversem com a gente e vamos nos divertir aí, bater papo. Acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. Próxima edição, última edição do ano. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima edição e Se por acaso a gente não se ver na próxima edição, né? Bom, vamos tomar cuidado, né? Então, feliz Natal e feliz Ano Novo. Se não, a gente vai de novo lá. Caraca, Vilado. Caraca. 2016 tá foda mesmo, hein? Tá com medo forte aí. Não, mas... Eu não tô falando disso, não. Pelo amor de Deus. Tô vendo isso aí. Mas atrase a porra do podcast, caralho. Cuidado atravessar a rua aí. Pô, tá foda, hein? Caralho, louco. Caraca. Não, calma aí. Deus me livre, cara. Deus me livre. Eu confesso que eu sonhei duas vezes que o Cristiano Ronaldo morreu. Depois desse negócio de Chapecó. Puta. Fica aí o meu negócio. Mas não é tipo, eu tava do lado do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo morreu. É tipo, eu tava vendo na TV, alguém comentando, tipo, puta, o Cristiano Ronaldo morreu, hein? Aí eu assim, dois dias seguidos. Então aí, cuidado, Cristiano Ronaldo, se você estiver ouvindo. Caralho! Porra, cuidado aí, Cristiano Ronaldo, né? Porra, é foda, hein? Enfim, pessoal, nesse clima maravilhoso, né, de sonhos muito bonitos, né? Então a gente encerra por aqui e a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Cuidado aí atravessar a rua enquanto eu ouvi o podcast. I could never be ready.